Yeah, dog. Catuaba tá na mesa. Ela só bebe água. Catuaba tá na mesa. E a moça tá bem agitada. Vixe, ela tá com doce. Ela tá com bala. Ela tá com doce pra cima. Ela tá com doce. Ela tá com bala. Ela tá com doce pra cima. Ela tá com bala, pirulitinho na boca. E a moça tá bem agitada, vixe. Ela tá com doce, ela tá com bala. Ela tá com doce, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala. Catuaba tá na mesa, ela só bebe água. Catuaba tá na mesa e a moça. Tamo junto! Vixe, é muita luxúria.